Rodrigo Mussal! Salinas Praia Clube! É o baile! Atenção, caçadores do animal. O verdadeiro show do gigante vai começar. Vai começar. Em instantes, os sons das primeiras batidas irão envolver seu corpo. E um êxtase de prazer e muita diversão. Ele chegou para comandar o animal. Toca tudo do Pará. Gigante. Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Uhul! E a partir de agora, ele dita o ritmo e os BPMs do seu coração. É crocodilo, é animal. É o crocodilo na área! Vai começar o baile do Patrese, o top DJ do Pará. Uncertainty and mystery are energies of life. Life is a mystery, full of twists and turns. E quando ele toca, todos os caçadores dançam. Vem DJ Patrese. Vem da show no comando do gigante. Do not dwell on the past. Porque agora, for it's done. O baile é seu. É o baile dele! This is your life. Com vocês, DJ Patrese. Aqui! O top DJ do Pará. Comandando o gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime! Bora começar! E toma na batida, bora começar! Vai começar o bagulho doido, meu irmão! Bagulho doido! Toma no batidão, no batidão, no batidão! Toma no batidão, no batidão, no batidão! Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, vai! Um, dois, três, vai girar, vai, vai! Essas malandras, assanhadinha, que só quebra! Vai começar! Então vem, e a galera vai chegando e o Patrese detonando, detonando, detonando, detonando. Então vem, então vem, então vem, vai, vai. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, eu vou comer também. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Pra cima! Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia tudo. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com certeza que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. E o amor, e o amor! O amor que eu sinto com você. E aí, cachorro? Já aqui comigo também, um abraço do Patrese. Simbora, garoto, pra cima! Jorginho! É Jorginho Souza! Pra começar, vai! É o baile do Patrese que tá dando o que falar. É o baile do Patrese que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Então joga, joga, joga! Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga! joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga. Vai jogando, bunda! Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Alô, Melri! Betinho Playboy, mandou patrocinar. Betinho Playboy, mandou patrocinar. Whisky e cerveja, hoje eu quero endoidar. Gigante Crocodilo Prime. Endoidar. Olha a Cleo, mandou patrocinar. Olha a Cleo, mandou patrocinar. Tequila e Ciroque, hoje eu quero endoidar. Tequila. E aí, Breno Mecânico? Tá na fronteira, meu irmão, tu tá no sal. Fortíssimo Junho na beleira. Chama na pressão, vai, chama na pressão. E o quê? Eu malho um beat, é o Patrese, o baile estremece, o baile... É aniversário do Fortíssimo Júnior da Pedreira! Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, Crocodilo, crocodilo. Gigante Crocodilo Prime. Vem, Macedo. Diz! Lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais, não dá mais, não dá mais. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar, te encontrar, pra te falar. Olha, gente, detalhe, acabando a festa aqui do Crocodilo, tem um solamar lá na Atalaia, e a festa vai até 10 da manhã, até meio-dia, meu irmão. E os DJs do Crocodilo vão fazer a onda por lá. Portaria liberada, a festa toda. Acabando aqui, a gente vai, solamar, meu irmão. E o balde da Estela, R$22, rapaz. Só na Estela. Cerveja top, meu irmão. Lá no Solomar, segura! Acabando aqui, todo mundo invade! Ah, vou preparar minha sunga, papai! Te liga! Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, vai, vai. As melhores. Vocês que me pediram um pouco de putaria. Calma que já já tem a putaria. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. E toma essa tapinha, toma, toma, toma. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Júnior Santorini. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Tel, tel, tel, tel, tel. E o bagulho? E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. O bagulho tá louco. E no crocodilo com os fugitivos do... Toma! É muito caqueado, é muito ginhado. E a gente vai detonando assim no sal, meu irmão. É o croco na parada, é o croco na parada. Toma, toma! A bandida gosta. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida. E depois? Pressão, depois do rock. Vem. Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Sequência de deitada! Peraí, preciso nós conversar. Então vem aqui pra gente se entender sem lá. É o baile do Patrese. Já rolando! Coração tá tão longe do céu. Pra cima! Da onde dia eu falo pra você? você vem me procurar, como faz desde o início, cada vez que quer voltar. Então diz! É como se no calor da minha cama, você jura que me ama e me pede pra ficar. O quê? Logo agora que eu quase esqueci. No batidão! Que eu me acostumei a viver só. Sempre só. Não, de novo não. Não quero abrir de novo as portas pra você do meu coração. Eu juro que não. Meu parceiro Igor e a sua primeira dama Eva tá na área, meu irmão. E toma, toma, toma, toma, toma, toma essa pressão, essa pressão, vai. Bota na pressão. Bota na pressão. O quê? Bota na pressão. Eu! Bota na pressão. Eu vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. DJ vai te pegar. De graça. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai ser mal. A minha na potranca do bumbum, ela balança. A parada é aqui no sal, meu irmão. É o gigante. Ela balança e o chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Ah, ah, ah. Que mora aqui no lado, okay. Tá cheia de papinho no WhatsApp. Um bom gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o doidinho assim cantou. Fala, Joninha! Vem e brota aqui na base. Tu gosta é da sacanagem. Sei que você gosta de tão. Senta um pouquinho. É o baile! É o baile do Patrese! Patrese! Detona tudo! Oh, oh, oh, oh, oh. As molecas já estão na fita! As molecas já estão na fita! Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Então, onde essa música? Amigos, teus amigos. Alô, Melly! Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. E aonde, desgraçada? Fala! Ainda pegava teus amigos. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Tudo acontece no crocodilo. Agora, gira, gira. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Até o chão. Vai descendo. E vai descendo. E vai descendo. Vai descendo. Até o chão. Até o chão. Com rabetão no chão. Agora vai, vai. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Vai começar a sequência da dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. É muita dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Começa a dentada, rock doido. É pra balançar, o rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Caqueado! E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. O quê? E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. Alô, Mel! Toma, o piroião. Toma, o piroião. Toma, o piroião. Como é que é? Toma, o piroião. Agora! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma essa pressão! Toma essa pressão! Toma, é o Diguinho que tá mandando. Anda, chama, é o Diguinho que tá mandando. Anda, chama, pode vir sem dinheiro. Mas traz uma malandra. Olha a surubinha, surubinha, surubinha! Prato com a boca chuca, prato com a boca chuca. Tem ferro, hoje vai rolar suruba. O quê? Agora! Só surubinha de leve, tá sermina maluca. A bebida depois tá que fica, mais na botona na rua. Só surubinha de leve, tá sermina maluca. A bebida depois tá que fica, mais na botona na rua. A bebida depois tá que fica, mais na botona na rua. Para, surubinha, surubinha! Vai me tirar tudo que eu tenho. Agora! Pode falar tudo que eu falo. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Namorado, namorado, namorado, namorado. Do you wanna give space, space? É muita onda! Na pressão! Vai, vai! O Emilio Sonora. Viva pra todas as meninas. E aí, mulherada? Nossa, que é prova de verdade. Vem na coreografia. Vai, toma! Só sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Vai, só sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Vai, só sacanagem, vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Vai, bunda pra baixo. Vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo. Vai, bunda pra cima. Patrese. E aí, DJ Patrese? O top DJ do Pará. Gigante Crocodilo Prime. E a partir desse momento tá caindo puro. A partir desse momento tá caindo puro. E quebra esse bumbum, e quebra esse bumbum. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Vai. É muita onda. Agora que vem a chuva. O Andrei também do sushi. Não, o Andrei e o sushi. Civic. Civic pancadão. Bora, Andrei, como é que é? O Andrei e o sushi. Civic pancadão. Eita, moleque. É muita onda. Toma no gigante. Toma no gigante. E vai dando tudo. Pianinho, pianinho, pianinho. Vai, vai, vai, vai. Te liga. Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais. Não servia pra... Aqui tem que ser rapidinho. E de mão dadas não ia andar. Mixagem no celular. Um, dois, vamos lá. Com esse mundo. Aí, Marcelo, já aqui comigo também. Galera do Juruna da Fronteira. Te liga. Que viria me amar. Olha o Crocobicho. Esse Crocobicho é muita onda nas redes sociais. Não sabe se ele sofre, se ele fica alegre, feliz. É muita onda, meu irmão. Com esse mundo. Fala, Netão. Ei, ele não, tá doido, é? Agora vai sofrer. Desgraçado. Minha mão. É aniversário do fortíssimo Júnior da Pedreira do Sal. Uma poderosa super bicha. Olha o Felipe lá, meu produtor. O Breno Brasil também. Só lindo de corpo, moleque. Esse meu DJ. É doido, é? Como diz a minha avó, eles bateram um retrato, postaram no Face, tá dando o que falar. É. O corpo dele bem malhado, é doido, é? Tio, meu coração, esse pra todos não quero mais, não servia pra você, e de mão dadas não ia andar. Usando boné aí. Segura. R.A. Boutique na parada, na parada. Bora pra cima, bora pra cima, pra cima, pra cima. Ricardo Gidori. O homem do gás do animal. Gilson Lanches. É o lanche mais top. É Gilson Lanches. Fechado com top. É verão, é férias. E a galera usa Saca Praia também. Vamos lá, do meu parceiro Eric. E a abelhinha mais famosa do estado do Pará, Boutique Multimarca. É Boutique Multimarca. Segura. Bora, bora. Barbearia da Vila. A galera que dá o grau no visual do Patrese é Barbearia da Vila. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, agora vai. É o baile do Patrese. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo. E vai bebendo e vai fumando. Fumando e bebendo. Vai bebendo e fumando. Vai fumando e bebendo. Vai bebendo e fumando. Vai fumando e bebendo. Vai bebendo e fumando. Vai fumando e bebendo. DJ Ivan Macedo. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. seguidores. E qual é a equipe? Ficha, ficha, 28. Vamos, Semi. Tava comitivo com a gente. Aí, Luciano, o João, a Márcia. Um abraço, seja bem-vindo. Aqui no Gigante. Gigante Crocodilo Prime. O que me fez chorar? Agora vai pegar. O que me fez sofrer? O que me fez chorar? Para a produção! Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. 3, 2, agora! Das sinceras, o gritinho das gostosas. Agora eu quero ver, não vale mentir. Cadê o gritinho das virgens? Bora na batida! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Bagulho doido! Agora! Bagulho doido! Bagulho doido! Que doida! Bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! Vai, vai! É muito caqueado! Muito caqueado! Muito caqueado! Te segura, te segura! Os caçadores também! De marcantes! Do distrito! Aí, molequinho boy! Um abraço a você aqui do Batres! Bora, bora! Não pode parar! Não pode parar! Gira! A Erika Moranguete também! Bandida vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Faz o caqueado, caqueado. Faz o caqueado. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o DJ Patrese tá tocando só as balas. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Ei, bandida, sossegue! Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia! Virou, virou! Agora! Virou, disputa! E vai quebrando que o Patrese detonando. Vai quebrando que o Patrese detona, detona. Bora, bora, pra cima. O Patrese tá tocando e as bandidas rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. É muito caqueado. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Me segurar, me segurar, me segurar. Segura que é muita dentada. Cheirar o seu cabelo antes de dormir e dizer que eu te amo. E essa guerra fria boba por mim vai ter fim. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui esperando você me amar. É só comigo que encontra paz. Ficar contigo me faz bem demais. Faz a boquinha do animal. Boquinha, é a boquinha animal, mais boquinha famosa do, animal, dentada, do Brasil. Dentada, dentada, as novinhas passam mal. Você catra. Faz a boquinha do animal. Boquinha do animal. Dá-lhe deitada. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. E o croco, como tá? O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do croco. E o croco suave, todo sorridente. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, é o... Aqui, ó. Em ação, traz a garrafa de chão. Neto Entretenimento, o ministro das promoções. O crocodilo pode crer, gatinha. Ele tá na área. Agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. Faz a boquinha do animal. E aí, Jorginho Souza? Animal. Bora aí, Igor! Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Vai começar o baile do Patrese. Já começou! Vai começar o baile do Patrese. O baile do Patrese. O baile do Patrese. O baile do Patrese. O baile do Patrese. É o baile do Patrese. Quando ele entra, o som é dobrado. É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. O baile tá louco, o baile tá louco, DJ Patrese doidando no corpo. O baile tá louco, o baile tá louco, DJ Patrese. É o baile doido! Começou a pressão! Bora lá, chefão! Se baile é muita onda! Tá rolando no sal! Como é que é? É o baile do DJ Patrese. Aqui no Crocodilo a mulher. Eu passei ali, empresário Betinho Playboy. É já presente com a gente. Aqui no Comando Animal. Fala, Betinho. É o top DJ do Patrese. Empresário Betinho Playboy. Montando pra quebrar. Aí, Patrese, vai pra cima, meu irmão. Agora eu quero ver todo mundo. E o quê? O baile tá louco. O baile tá louco. DJ Patrese doidando no corpo. O baile tá louco. O baile tá louco. DJ Patrese doidando. Aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Mas eu quero aqui, ó. 14, no 14. Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Vamos lá. Não é mais no 14.

famoso Pitoquinho. Bora lá! E aí, nenê? E aí, belisca? Bora, tonelada! E meu parceiro Bill dos Fones. É o Bilade do Animal. E aí, Jorginho Souza, eu tô aqui te esperando, gato. Vamos lá, vamos lá. A roquete é essa. Novidade. Apoia, seu gordo. Bagulho doido. O Mé já tá aqui. DJ do Pará, vai meu top do Pará. Tá na hora, mulherada! Tá na hora de dançar, de quebrar! É com vocês! Agora, agora, agora! É que o povo se estressa porque a gente se juntou. Apenas se juntou. E o gritinho, bora! Mas me perdoa, meu amor, porque só apenas começou. Uai! Vamos! Já lancei três ritmos, presta atenção. Não para não, treme, treme, treme, treme, treme, treme até o chão. O que tu tá dizendo não vai me interessar. Porque eu chego no baile com a bunda, eu vou quicar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme sem parar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme devagar. Vou fazer se concentrar, tu presta atenção. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Gigante Crocodilo Prime, o animal toca tudo do Pará. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. E aí, Silvinho de Salinas? Um abraço a você aqui do Patrese. E as gêmeas da canção vai paralisar. Paralisar. Vamos. Vai paralisar. Vai para, vai para, vai para, para, para, vai para, para, para, para, para, abriu o MPB, eu tô bonitinha. Relova, cê bruta. Envolvimento diferente, eu ensino a você. Só delas, só delas, vai! A sequência! Vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Quero ver agora. Chiclete na tua mente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento. Até cansar. Sento, sento, sento. Até cansar. Sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Fico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento, sento. Fico devagar. Sento, sento, sento, sento, sento. Fico devagar. Não precisa exagerar, muito menos se empolgar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentando. Tu vai sentar, tu vai sentando. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar. De atinete, o vem cá que eu vou te ensinar. A descer, a subir. Aqui cai e rebolar. A descer, a subir. Aqui cai e rebolar. A descer, a subir. Aqui cai e rebolar. A descer, a subir. Aqui cai e rebolar. Aqui cai e rebolar. Aqui cai e rebolar. Aê, DJ, escama só de peixe. Aê, brute, brute. Sei que não sabe. Que não te puedo mentir. Lo que dice. Três, dois, um, agora! O bagulho doido! Bagulho doido! Não É o baile do Patrese. Vem dançar! Estamos claro, ya. Deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano es daquele jeito, gigante. Tocando de tudo. É o animal toca tudo, segura. O animal toca tudo do Pará. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Eita, eita, danadinha. Estamos claros. E aí, DJ Caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso. E o Patrese. Viva pra todas as meninas. Manda lá! As quebrava de verdade, vem na coreografia. Vai, solta sacanagem. Vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem. Vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem. Vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Vai, bunda pra baixo. Vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo. Vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo. Vai, bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo. Vai, quebra tudo, quebra! Bunda pra cima. Agora é tudo com o DJ. Vamos dar uma aceleradinha. E aí, GG, caçula, sentiu? Acelera! Cheirinho de sozinha. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra agora! Vai girar, vai! Club isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go. É do jeito. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox. É tocado! Start to dance and I'm singing like, girl, you know I want your love. Vai meu top do Pará. O top DJ do Pará. O top DJ do Pará. Put that body on me. Come now, follow my lead. Come, come now, follow DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. E aí, dona Cleo? Tu tá aqui com a gente no sal? Se liga! Top DJ do Pará, DJ Patrese. DJ Patrese. Bora! Bora! Essas malandras. O quê? Assanhadinha. Quer o quê? Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. A empresária quer é Dinha. Então vem, seu Mário Anderson. Senta aqui, senta aqui. Aqui, ó, na vida. Assanhadinha. O Anderson lindão. Quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Vai, vai. Fica doidinha. Vai, vai. Então vem sentando aqui. Vai, no, vai, no, vai, no, vai, no, vai, no, vai, novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai. Do jeito que você gosta. DJ. Vai, tico, vai. Vai, tico, vai. Vai, vai, tico, vai. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão. É no sal, no sal. Tá passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é rápida. sabe da esperta. Vê se não fica moscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja. Se não for, pede muito, acabou que me beija. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. O ciúme tá com ciúme, pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Você é bundão. É o baile do Patrese. Senta, senta, se concentra. E senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai sentando, vai, vai, vai. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Senta, rabetânia, ó, quica, rabetuda, vai. Senta, rabetânia, ó. Vai, fica rabetânia. Menina louca, vou chamando suas amigas. Vai, fica rabetânia. Fica rabetuda. Vai, fica rabetânia. Fica rabetuda. Essa menina é da aula. Senta pra caramba. Essa menina. Vai, meu top do Pará. No baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho. Mostrando sua sedução. Agora. Que babatão pra batão grandão. Que babatão pra batão grandão. E aí, tá gostando, filha? E setembro, aguarde! EDGKR3. Vem o baile do ministro! MC Livinho! Crocodilo! No Planeta Show e Beleza, ela papai! Essa menina é da aula. É o baile do ministro chegando! Mas chegando no baile funk. Sendo Planeta! Sensação, o shortinho bem curtinho. Mostrando sua sedução. Abusada. E aí, DJ Jeffy? Cachorro! Bora abrir no mecânico! Tem Mac! Fortíssimo Júnior da Benete, tá no berço! Parabéns, moleque. São das é nóis. É. Abusadamente ela vai batendo. Bum, bum. Ela vai sentando. Bum, bum. Ela vai picando. Bum, bum, bum. Olha o tal do estado. Bum, bum. E o Alex do lanche. É do lanche, pô. Alex do lanche na área. Abusada. E aí, Alex? Batendo. Bum, bum. Ela vem picando. Bum, bum. Ela vem tremendo. Bum, bum, bum, bum. Alex do lanche. Bum, ela vem picando. Bum. Chegando comigo. Tremendo. Bum, bum, bum. A partir desse momento, tá caindo puro. E a partir desse momento, tá caindo puro. E quebra tudo, vai! Agora! Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aí, Droid do Barreiro? Zoar. Aqui comigo também. Depois que ela mamou. O Edson do Grau tá na área também. Aê, aqui, ó. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. O bonde teu. Como é que é? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde todo. Yuri Martins, what up, chup, churu, churu. Na-na-na. Que é que tu vai, mulher? Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Acho que é pra ti. Senta, vai! Agora vai! É, meu! Do Grau, aqui presente com a gente. Um abraço a você, garoto. Tá curtindo no céu, crocodilo. Bora, Edson. Tô

liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie. Olha como acabar aqui o crocodilo. Bem-vindo, o croco, meu irmão. A barraca Salomar. E um balde de Estela. R$22. E a portaria liberada. Fecha toda. Acabando aqui o crocodilo. E Salomar. Sucesso. Como é que é? Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar. O Rony, você chefe Zobrai. E se paga, ela foi em Kibi Mix. Por causa de uma... Meio caqueado aí no celular, de gastada. Agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. De gaçada. Tá livre como um passarinho. Para poder... CD, fica com conta dele agora. Oi, Thiaguinho. Tá tudo bem contigo? Tudo. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu estava aqui quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei, nem te confiei. Mas onde que eu errei? Ingrata. O top! O top DJ do Pará. Explica, explica agora. O top DJ do Pará. Vem lá, vem lá! Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Você morava no meu coração, e o tempo todo a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você. Você foi despejada do meu coração. Vem dançando no Gigante Crocodilo. Pra morar no beco da decepção. Então canta, vai! Na minha vida, a pior do jeito inquilina, você foi. Na minha vida, a pior. Gigante Crocodilo Prime. Agora. E fazer o que der e vier. E a galera dançando. Você foi despejada do meu coração. Vá morar no beco da decepção. Você. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na jardim. Gosta é o Neto.